esperando por ti. Nada acontece por acaso, tudo tem começo, meio e fim. É você que escolhe qual caminho você vai seguir. Levante, seja forte, não podemos desistir. Às vezes a neurose chega sem pedir licença. Não é questão de religião, não é questão de crença. Não é sermão, irmão, nem conversa afiada. É a fé que fortalece nossa longa jornada. Quando tudo vira nada e nada vira tudo, você percebe que não está sozinho no mundo. A gente vive preocupado, estressado, com pressa. Não espera, acelera, atravessa. Depois sofre as consequências e fica se perguntando: por que será que eu tô sofrendo tanto? O sofrimento também traz redenção, e em cada livramento a gente aprende uma lição. Às vezes é preciso perder pra ganhar, e errar pra aprender. Às vezes é preciso se perder pra se encontrar, e aprender a viver. Dia após dia a gente cresce, amadurece, e aprende a dar valor pra quem merece. Não desperdice o tempo porque ele é precioso. Toma cuidado com o ciclo vicioso. Irmão, você não está sozinho, tem alguém olhando por ti. Nada acontece por acaso, tudo tem começo, meio e fim. É você que escolhe qual caminho você vai seguir. Levante, seja forte, não podemos desistir. Psicografando nosso cotidiano insano. Somos um grão de areia, a gota no oceano. Somos pequeno demais pra querer se exaltar. Grande o suficiente pra aprender a amar. Entre prédio, favela, miséria e luxo. Entre ratos e resto, confuso no fluxo. Entre falsas amizades, mentiras e verdades. É na pior situação que surgem as melhores oportunidades. Tudo é mágico até virar rotina. Tudo é fantástico até sua fantasia. Tudo é fácil pra quem não se arrisca e corre o risco. E quando eu penso nisso, tudo se torna sinistro. Pedro era explosivo, mas não era perigoso. O perigo tava em Judas, que sorri, beijava no rosto. Seja cauteloso, sagaz e sigiloso, pra não se tornar mais um louco no calabouço. As uvas são esmagadas para produzir o vinho. O diamante é lapidado sob pressão. Quando você se sente pressionado e sozinho, muita calma, irmão. Esse é o processo de restauração. Irmão, você não está sozinho, tem alguém olhando por ti. Nada acontece por acaso, tudo tem começo, meio e fim. É você que escolhe qual caminho você vai seguir. Levante, seja forte,